decolar 851, chame o controle em 120, decimal 8. 208, portão. Salvador, total 9908. Total 9908. Contato radar, sobe e mantém 320, saída Arbo. Extensão 320, na saída Arbo. É possível voar na proa de Elefa ou Arbo? Portão número 9, solicitamos reboque até portão 10. Autorizado e reporte finalizado. Desculpa, última forma, até o portão número 7. Reporte estabilizado. Portão estabilizado, 3600. E posicione a aeronave no través do gate 10, aguardando para prosseguir. Temos uma aeronave da companhia que vai parquear, que vai pousar em aproximadamente 3 minutos e vai prosseguir para este gate, o 9. O senhor posicione a aeronave no través do 10 e aguarde para prosseguir para o 7. Positivo, vamos estacionar através do 10 e prosseguiremos para o 7, obrigado. Chanel 6224, chama o Centro Recife, ano 2685. 2685, Chanel 6224. Controle, boa noite, é Chanel 6303, informação Bravo. Chané 6303, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, QNH 1017, reduza para 2509. Desce 4.000, 1017, reduzindo 2509. Dono 805, aciona a identificação, desce para 050. Chegada Mari, reduza para 250 nós. Está 3600, está estabilizado? Afirmo. 3600, completa final, chama Torre 1, 186. 186, boa. Total 9908, voa direto Elefa. Elefa, total. Jet 5809, desce para 2.000 pés, QNH 1017, autorizado ILS, reporte estabilizado. OK, 1017, 2.000, reporte estabilizado no X-Way da Nens. 0, vento 120 graus, 079. Estimativo leve pouso, tá 3600, baixei, travou. 3600 no solo ao 58. Tá livre o tá? Via Alfa Juliette, gate 9. Alfa Juliette, gate 9. Será 3600, obrigado. Fox, aguarde só mais um instante para prosseguir com o reboque. A aeronave da companhia que já está em táxi, prosseguindo para o gate 9. Assim que for possível, será autorizada. Positivo, vamos na escuta, obrigado. Taverna 1288. 260-288, total 9908, boa noite. Localizador X-Ray 10 Web 5809. Web 5809, completa final, chama Torre 1, 186. 186, bom trabalho, senhorita. Obrigada, bom pouso. Torre Salvador, de Webjet 5809. Final, X-Ray 10, visual embaixo e travado. Ok, boa noite. Web 5809, avistado o tráfego, ajustão no 017. Está livre o pouso na 10. Vento 1-10 graus, 089. Livre pouso na 1 no Web 5809. Boa noite, 05, 10 para 2010, QNH 10 no 7, voa Duna. Na 6313, reduza para 2009. É 2200. O Tamaike XA Fox, assim que o Airbus da companhia parquear no gate 9, está autorizado o seu reboque para o gate 7, Mike XA Fox. Positivo, ciente. objeto 5809, no solo ao 03. Autorizado o táxi, Alfa Kilo para o pátio 3, leve 5809. Alfa Kilo para o pátio 3, senhor. Só para maior informação, a posição é a 05 do pátio 3, ok? Ok, grato, senhor. 05 do pátio 3, logo aqui à esquerda, né? Afirmo. Obrigado, bom trabalho, meu velho. Igualmente. Bom trabalho agora até o Catuçaba, se Deus quiser. Isso aí. Linha 3-1-3, desce para 2.000 pés, que é negar 1-0-1-7, autorizado ILS, porta estabilizada. 2.000 pés, eu posso estabilizar, linha 3-1-3. Gol no 805, está estabilizado. E partiu. Estabilizado. Gol no 805, completa a final, chama a torre 1-1-8-6. Obrigado, toma. Boa noite, gol no 805, estabilizado. Boa noite, gol no 805. Avistado o tráfego, ajuste 1-0-1-7. Autorizado o pouso na 1-0. Vento 1-1-0 graus, 1-0-9. Teve o pouso, gol no 805. Santana, 6313, completa final, chama Torre 1186. Sono Zona 1, está autorizado o táxi via Alfa Juliette Gate 01. Alfa Juliette 01, por favor. Oceané 6313, na escuta da torre. Na escuta, pode ser travou. Ok, Oceané 6313, está livre o pouso na 10, o vento é 110 grau 08 nós. Depois na 10, 6313. Via 313, solo 14, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão 11. Ok, fica nessa, Alfa Juliette, portão 11, 63, 11, 11.